a sorte que ajudou, ou o destino que pôs você na minha vida. Eu que muitas vezes já tentei amar, só depois de te encontrar conheci a felicidade. Eu tenho um amor que desejo e que pedi a Deus.